Aí, firmeza total. Estamos encostando aí, cabeça. Quer mais autoestima, dá volta por cima, pra não ter que revidar na mira. Os ricos querem nós boneco de Olinda, grande no ranking da miséria e morrer na vida bandida. O pobre quer mais autoestima, dá volta por cima, pra não ter que revidar na mira. Os ricos querem nós boneco de Olinda, grande no ranking da miséria e morrer na vida bandida. Que cultura de merda foi essa? Ensinada, pregada, doutrinada nesse país. Se eu roubasse o iPhone, vou ver desenho do meu corpo pelo legista gravado no chão de giz. Me diz, engravatado, arrombado, corrupto, safado, de alto salário, quando preso é bem tratado. Qual o significado do descaso no sistema carcerário comum? É fato injustificável que mais um moleque no tráfico julgado e condenado, final trágico, arrastado pra pagar o aluguel do barraco. Dois pés na porta pra mostrar que cê não compra com a copa. Quem vive na revolta bate de frente com a tropa. Atira ali em volta, você tá sem escolta, toma. Os moleque tá na rua, no apetite soma. É fogo nas suas guaritas, corre cuzão. Se pra favela sobra miséria, pra elite sobra sangue no chão. O pobre quer mais autoestima, dá volta por cima, pra não ter que revidar na mira. Os ricos querem nós boneco de Olinda, grande no ranking da miséria e morrer na vida bandida. O pobre quer mais autoestima, dá volta por cima, pra não ter que revidar na mira. Os ricos querem nós boneco de Olinda, grande no ranking da miséria e morrer na vida bandida. Somos reféns do próprio medo e a vida é curta, um passo à frente, niggas. Liga as ideias pro CV que não é patifaria. Virou rotina, uns de ponto 40 que atira. E o lado oposto é a favela e tá sempre na mira. Onde tem menor no tráfico, quem financia no asfalto sabe bem que tudo muda os moleque, cresce querendo o status, acorda arrombado pra nós é o mínimo caralho. E sobrou pro pobre favelado ser sobrevivente da rua de barro. Meu caro, custa caro a vida que cês leva, tô ligado, cobertura de luxo e vários carros. Baixo salário pro favelado, descaso, um barraco no morro e na revolta seu caixão lacrado. O pobre quer mais autoestima, dá volta por cima, pra não ter que revidar na mira. Os ricos querem nós boneco de Olinda, grande no ranking da miséria e morrer na vida bandida. O pobre quer mais autoestima, dá volta por cima, pra não ter que revidar na mira. Os ricos querem nós boneco de Olinda, grande no ranking da miséria e morrer na vida bandida.